404, controle 199, decimal 8. 4360 no 0 com a direita da Elê da Motivus. 0 no 0 para uma 354. 5404 no 9 decimal 8. Correto, 4 no pronto feedback. No 1759. Passarei no 1759. Romeu 570, vou Romeu Fox 018. Bom, Romeu Fox 018, 6570. Vou no 092, desça para 2000 pés, ajuste no 092, autorizado ele, eu posso estabilizar. 2000 pés, autorizado ele, e portará estabilizado no 092. Controle 1092. Diferente, é 279. Precisa. Passar para o seu estado abaixo do 050, tá? Sim. Obrigado. Já 570, chama Recife, 12685, 12545. Bravo 9970, Broncópia, Teresina 360. Federal 9970, bom dia, informação em curso a Juliette. Está autorizado Teresina, nível de voo 360. Decolagem da 10 com primeira curva direita, na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, Menin. Rotas Zulu 20, roda do plano. O transponder 5171, controle 119.8. É voo 9092, 3 milhas para o centro estabilizado. 092 é parte externa. Para o externo, 9092. 9970. 9970, correto, reporta para o pushback. Rebandará, obrigado. Paulo Balão, deu uma meia passagem da Juliette, autorização posto agora. 1649, Juliette confere, está autorizado por seguro, nível 360. Bicol da 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bidev. Após Bidev, voa direto por seguro. O transponder 5414, controle 119.8. Autorizado 360, Rotmano, decola da 10, sua direita, da El, Leda, Bidev, Bidev por seguro. Aciona 5-4-4, controle 19-8, voo 649. Segundo 649, está correto, reporta quando pronto para o pushback. Vou reportar o mestre 649. Ação externo, 0092. 92, livre pouso na 10, vento 040 graus, com 3 nós, altímetro 1012, pista úmida. Livre pouso na 10, 0092. Já chegou Salvador, é azul 4234. 4234, Juliette confere, prepara para o Cajê Macaju, minutinho 4. O Cajê aguardando. Bom dia, cena de identificação, chega de bom, se diz que eu mantenho ali o 050. Bom, tá. 412, controle 119.8. Controle está alcançando para 14334. Zero 14, bom dia, para a Federal Mário, Zona Cruz de Mário do Presidente, descendo para o 0920. Zero 14, copiou o controle? Zero 14, copiou o controle? 2, táxi via Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette, nós era na... Para o táxi, é muito legal no 759, Freya. Obrigada, foi dirigir e uma navegação voando e táxi. E após o táxi, agora no quadro. Valor 755, autorizado por hoje, Duna. Pátio principal, Índia, quando pronto, quando espera, vai chamar 2895, será um 9970. Obrigado, bom carnaval. Uma meia corrigindo, 1759, já está autorizado até o ponto de espera da 10 e a parte 1 no Índia, quando no ponto de espera põe 1 no 8.95, boa viagem. Autorizado até o ponto de espera em Índia, parte 1 no Índia, 1 no 8.95, bom trabalho, bom carnaval. Pista 17, com primeira curva à direita na saída da El, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta 21-10, com base e rota do plano. O transponder 5410, controle 119.8. Autorizando São Paulo 400, pela reta do plano de voo, uniforme 10, por base, por base, uniforme de luz no meio do LHG, submonte, uniforme de luz 30, em pique. Solicita a decolagem da 1-0, efetua da LEDA transição nossa, o transponder 5410 e o controle de saída 5192. Abatendo o busque, cadê a tempo? Abatendo o uísque que mete hotel. Então decola da 1-0, com a mesma curva pela direita, no perfil de saída da DAEL, Leda Motiva. Já tem informação do POB? 02. 02 a bordo. Acionamento e o táxi, 4-1-1-8.95, ajuste 1-0-1-3, uísque Quebec Hotel. Quebec Hotel, cliente, muito grato, 1013, decola confirmado da 1-0, para acionar o táxi, 118-98. Muito grato, bom dia. solo, voo 1649 para ataque, 1164 a bordo, 2852 Galeão. Sim, táxi via Índia, Porto Espera 1102, 1198 decimal 95, o ajuste 1013. Tem uma boa viagem, Gui. Índia 1295 até a volta, 1049. Uma 755, traço para a posição de 9 horas, voo noroeste, cruzando o nível 055 para o 360, o Boeing 737. Decola 246, controle 1998, bom voo. 19, obrigado. 1649, ele mantém 10. Mantenho 1049. Uma 755, bom dia, contato radar, saída, Ana, 3-0. 3-0, Del. Uma 755, autorizado por Duna. Na posição de 12 horas, 17 milhas, cruzando 3.500 pés para 2.100, rumo sudoeste, um Boeing 737. Para o 050 Diogo, no 755, passando em Jacia, arremessa para lá. No 755, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 1-0, voo no 755. Só para esperar, está 1-0, pronto. 4-2-3-4, visual com o banho da Gol Nacional. Afirma, visual. Após o banho da Gol Nacional, ali mantém 1-0. Certo, após o banho da Gol, ali mantém 1-0, 4-2-3-4. Afirma, mantém. Sucesso, Afirma. Autorizado, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame só 1-2-1, decimal 1. Centro Recife, 1-3-3-2-5, secundária, 1-2-5-1. 5-3, diva direita, solo 1-2-1 decimal 9, 1-2-1 decimal 1. 2-1-1, para o gol, 1-7-5, obrigado. Decolada 1-0, vento calmo, altímetro 1-0 no 3. Via Alfa, reportando da Juliette, Golo 755. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, Golo 755. Olha, traz, isso, da Juliette. Viu, bom dia, isso, da Juliette, está entregando 4 minutos. Autorizado contornar o pátio principal, Índia até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera mantém a posição, transfere novamente a torre 1-1-8 da final 9-5. Decolador 5-5, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9-8, boa, bom caralho. Autorizado, pousada Paulo Afonso, nível 090. Decolagem da pista 35, com a curva direita na saída Lotar. Pode lotar direto Paulo Afonso. O transponder é o 5424 e o controle 199.8. Subitário 350. Paciente 350 na curva, rota 234. Capitão Gosco, Papa Golfo, está correto o cotejamento, o acionamento e o táxi com a torre 1.8.95, o ajuste 1.0.13. Você está tirando de pronto 35. Passando 50350 azul 4234. 4234 Ciência, cruzando ano 50, chama sempre Recife, em ano 26285, alternando ano 2545. 2025, 2545, uma boa, bom carnaval. Obrigado. Ajeito no ano cruzado, direto do ano, descendo para 3.700, ajuste 1.013. Tanguí, ciclo do Catal Controle. Sobre isso, eu solicito que você mantivesse sistema restrito para nível 340 em caso de falha e manter a presente nível. Restrito 340, caso de falha de comunicação, é nível final. Eu vou tentar solicitar um nível 18 que está para a informação da pessoa. Seu Catal, autorizado. Foi envolvendo com o centro de CIS em 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5-1. 3-3-2-5-1-2-5-1, então, essa camisa será que eu agora, né? Confirma? Chama agora? Chama da presente. 1-3-3-2-5, casa negativa em 1-2-5-1. 2-5-1-3-3-2-5. Muito obrigado, bom dia. Patrulha, azul 4981, final piso no zero. 4981, sente, torre 18.95. Torre 18.95, azul 4981. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, para 2010, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, check train, livre pouso na 1-0, vento 0 no 0 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Trem embaixado travado, ajuste no 0 no 3, atualizado pulso, pista no 0. Autorizado, Sierra Bravo, Mike Tango, Mate 360. Decola da Pistuna 7, primeira curva direita, na saída agora, Elefa. Intercepta Upper Zulu 2-1, Mike Alfa, Papa, Mike Índia, após rota do plano. O transponder 5402, controle 119.8. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Ador, após Elefa, Eco Lima, Eco, Foxtrot Alfa, e aí intercepta a Upper Zulu 2-1. Afirmativo, autorizado com 4360, subida a Ador, Elefa, interceptando a Upper Zulu 2-1, até Marte, após direto, transporte 402, 4319, 05. 198 a frequência do controle, confirmando que após MAPME, rota do plano de voo. Já tem informação do PLB, o Charlie Serra Tango? Afirmativo 02 após o acionamento de autonomia, Oceana Ribeirão. Gente, o acionamento e o táxi 4118.95, ajuste no 0.03, uma boa viagem. Autorizado, com Deus. Paulo Azul, 4981, Nauta. 4981, bom dia, Alfa, Juliette, pro Gate 2. Alfa, Juliette, pro Gate 2, 4981. O 9891, completo final do procedimento, chame a torre 198 da sinal 95. Salvador, bom dia, Rio 9891, estabilizado na NR. Rio 9891, cheque o trem, repouso na 10, vento 0 no 0 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Baixão travado. NR 6312, na sua identificação, Dorsal de Amari para nível 050 QNH 1013. É dia Fia, chegada Amari, 0063. Salvador, Bahia, ao sistema RB9. 102 a bordo, altímetro 10 no 3, livre taxa para ingresso no 7. Chamaremos. 98 no 1, solo 1 no 3, livre direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Aqui 1, 2, 1 no 1 hoje. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, na saída agora, Elefa, rotas 1-2-1. O transponder 5446, o controle 1-1-9, do sinal 8. Número 360 para Confins, decolando 1-0, curva à direita, Arbós, então Elefa, 5446, transponder 19-8, controle. Só 09. 095, correto, reporta para o pushback. Botará, botará. Obrigado, tá, poxa, né? 6312. Obrigado, tá, obrigado, 6312. A minha próxima vez, conforme foi indicada. 2809. Yes. 2199, conforme a sua. 2709. 2199, you can see 2509. Slow down. 250, go 21 double 9. Decolador 17, controle 1-9, decima 8, bom voo. Tango, obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, contato radar na decolagem, suba de água para nível 360. Abro 360, obrigado. Alfa Papa Golf, confirme sua chamada de pouso. Tem 1230. Autorizado, reporta pronto para o táxi. Está livre, chamará para o táxi 9, para o táxi. Request, left turn to Apoio Weather. So, to 1-9, confirm heading. Zero class, zero. So, 2199, clear deviation heading 050. Ali Serra Tango, confirma se tem condições de cumprir a carta. Afirmativo, senhor. Terceira meta, 1-2. 1-3-1-2, isso é para 2000 PSNH 1-0-1-3, autorizado a essa coisa, pista 1-0, reporta estabilizada. Q2000 PS, autorizado a X-Ray, 1-3-1-2. São 3859, essa identificação deixa via BOF para 4000 PSNH 1013. 4000 PSNH 1013. É 3-1-2, autorizado nível 2000 PSNH 1013. Autorizado ele, essa é 3-1-2. So 2199, sent you 3000 feet CNH 1013. 3000 feet CNH 1013, goal 21, double 9.